Mirage 1, Sierra Zero 5, não 2, 1, 1. 3891, bom dia, autorizado até o portão 7, via Alfa e Juliette. tranquilo, prossigo. Tá, bom dia, gostaria de um reporte do pátio 3 para o pátio 1, na posição 1. Autorizado, reporte ao terminal, thank you. Obrigado. Helena 72, boa noite, autorizado direto do Lima, deixa para a Unisa 050. Aqui o do Siga, está autorizado até a ponte 1. Autorizado até a ponte 1, Alfa Romeo 5. 172, deixa para 2 no meu país, aí o Channel 0 na nave, autorizado a chamar ILS, reporte estabilizado. 172, contra o decimal, chame a torre, 118, decimal 95. Boa noite, ajuste no 0 no 9, pouso autorizado. Pista no 0, vento 180 graus, 13 nós. Pouso no 0 no 9, 2. Vento sul de través, 180 graus, 12 baixo. Obrigado. No 72, solo 46, direita livrado no 211. Paulo, Salvador, vou pular uma resposta. Bruno, 172, autorizado até o portão 04, via Alfa Juliette. Alfa Juliette, 04, amanhã. Control 170, boa noite. Autorizado direto do Duna. Deixa para 2.000 pés, ajuste no 0 no 8. E autorizado a sinal LS, reporte estabilizado.